sentimento abstrato. Quem sente tá ligado, a agissão, só ilusão, podridão. Não existe mais amor, só ódio e rancor. Vida predatória, trajetória da dor sem uma glória. Botecos lotados, sexta-feira tá embaçado. Mentes diabólicas, esquinas quebradas, diabo louco. Pra ceifar mais uma alma, a guerra não cessa, a guerra não para. Soldado que dorme, perde a batalha. Sempre tem alguém de olho na sua caminhada. A inveja mata, e também corrompe sua alma. Corrompe sua alma. Você vale o que tem, se não tem não é ninguém. Assim é o lugar, amor e extinção. Você vale o que tem, se não tem não é ninguém. Assim é o lugar, amor e extinção. Pergunto a você, já parou pra entender? Com sua missão aqui na terra, o que devemos fazer? Porque estamos aqui, como devemos seguir? Nesse mundo louco, macabro, só vejo sangue derramado. Desespero de uma mãe vendo seu filho desfigurado. Um grito de socorro que escuto vem lá do morro. Na sequência foram dados vários pipocos. Sem demora dá um gelo na barriga e a curiosidade pra saber qual é a fita. Sem Deus aí fora, cê pode ser a próxima vítima. Você vale o que tem, se não tem não é ninguém. Assim é o lugar, amor e extinção. Você vale o que tem, se não tem não é ninguém. Assim é o lugar, amor e extinção. Eu queria compor e falar somente de amor, sem relatar o sofrimento e dor. Infelizmente, o mundo paga o preço por desprezar o Criador. Corre, corre, cada um por seu próprio objetivo. A falta de amor é fato concluído. Tudo que tá escrito está se cumprindo. Fico de cara com cada situação. De casa pro trabalho é só Deus, irmão. A falta de amor estampado nos rostos, estressado. São capazes de roubar, são capazes de matar. São capazes de qualquer coisa, menos de amar. Você vale o que tem, se não tem não é.